Exemplo de superação, causa transtorno, aprenda. 300 rola preta no cu de quem usa vendas. É pela xota nova que nos Miami Base, no pelo na pele goza, este surge o crime. E a mídia fomenta as mãos, querem as armas, né? Só pra proteção. Em cada palestra, protesto do pacato cidadão. Eles não perdem tempo, é de macaca pra matar negão. Saúde, educação, pra quê? E os nossos tem e paga, dobra inflação que eles desdobra. Que não dá nada, gravata, ilha, tá a selva, capital da morte. Guribon desaparece aqui como Alexandria. Nenhuma disposição. Homem transa com gostosa que chega a sentir tesão quando queima de pistola. Esse é o Brasil do sabadão, matinê. Do governo que caiu, mas continua matando você. Vale 2 é força, a 67 é lombra. Tem que ser mais do que pose, eu vai tombar na boa. Pais de loucas perguntas, mas sem respostas. Transtorno brota, vendendo coque, que se foda as giras. E que se foda as giras. E que se foda, mesmo morrendo, fudendo essa porra toda. Muita coxa e pouco pano, balde de Red Whisky vendendo, chapando cocas casual, se excita. Sete janelas faz brisa enlouquecer. A noite tá o crime, o bagulho é desenvolver. É muita grana, grana, grana. Sexo e poder, nego quer fama, grana, grana. Até o dia morrer, aqui os copos na night. É tipo lobo em lua cheia da ruivada que é parte. Mata a presa na colheita. Rio Grande do Sul, castelo do coração gelado. Zoológico sem grade, onde os fortes jantar os fracos. Franzino armado tomando vinho na esquina. Filho de pai desempregado, cheirado de cocaína. Aqui na vila é rotina. Tá na chuva, caiu molhado, não é cena de Projac. Ligo firma aqui tombado, a rua mata e Deus cria. Aqui a guerra é puro espaço, tem quem compra, vende e atira. E que se foda.